Chegando agora para o nosso terceiro bloco dessa 38ª edição, onde vamos falar do que aconteceu na All-Star Race. Antes a gente teve o showdown, eu vou só chamar o Leonardo para trazer os destaques do showdown lá e comentar quem se classificou, para depois a gente já saltar para a All-Star Race. Lembrando que o showdown foi na sexta-feira antes da prova da Truck. Antigamente ela era realizada no mesmo dia da All-Star Race, até ano passado foi assim, né? Aí passaram o showdown para sexta-feira, e aí quem passa no showdown tem direito a se classificar, né? Tentar, já está classificado, mas tentar melhorar o posicionamento de largada. E também o anúncio do vencedor também foi feito na sexta-feira e foi uma grande surpresa para todos. Então, Leonardo, eu vou chamar você com os destaques seus do showdown. E daí, se você quiser também, já pode emendar o All Star Race e aí depois a gente conversa um pouco sobre o que aconteceu nessa noite de festa para a NASCAR lá em Charlotte. Bom, Pedrão, primeiro eu quero falar de... Muita gente perguntou por que passou o showdown para sexta-feira e não deixou junto, tudo junto no sábado. Simples. O qualify agora foi modificado. Até essa surpresa aí, muito interessante o qualify agora. Que o piloto tem que dar, ele dá uma volta, na segunda volta ele faz um pit completo, depois ele volta e termina o seu qualify. Então assim, se estendeu muito o qualify, ele se estende muito, cerca de uma hora e meia mais ou menos. Isso porque é poucos pilotos, então ficou um qualify muito longo, depois tem um evento que é longo também. Então assim, colocar o showdown no sábado, ele fica mais longo ainda. Então se ele ficasse um evento de quase 7 horas. Então, algo sem necessidade. Então, jogaram, como acontece a Truck Series na sexta, então jogaram para sexta-feira, para ficar junto com a Truck. Então, assim, até traz mais público para a Truck Series. Então, dá uma mesclada melhor aí. Se tem mais tempo aí para o pessoal, não ocupa tanto tempo na televisão, e se tem mais tempo para o pessoal, assim, quem está lá na pista, lá, se interagir com todo mundo. Por isso, o showdown era a sexta. Quem vai ser o showdown na sexta foi o Clint Bauer. O Ed Amendinger entrou como segundo, que é o piloto que melhor classificado, né? Então sempre é o segundo, lógico. E a novidade, né? Não teve jeito aí, a Goldberg não ganhou do Dogecoin. O Dogecoin lá acabou vencendo a batalha pela votação e colocou o Josh Wise no Sprint All-Star Racing. Então, assim, foi... É, assim, quando falaram que o pessoal da Dogecoin ia bater em cima, eu já sabia que ia matar a Goldberg, que iria... Realmente, a Danica Patrick não ia participar, que ela ia para casa. Ela não ganharia. Eu já falo, já, que o showdown ela não iria ganhar. E não ganhou mesmo, terminou em décimo lugar. Então, ela não iria ganhar e não ganhou. A opção dela era passar pela votação, que se não fosse o Dogecoin, ela teria... Com certeza teria ido pela votação, mas o pessoal apelou e feio aí com o pessoal da Dogecoin, o pessoal do joguinho lá, e colocou o Josh Wise no Sprint All-Star Racing. Então, o showdown foi uma corrida bem interessante, uma corrida que teve bastante movimentação, mas no final o Clint Bauer, que teve sempre, todo momento ele teve ali na liderança da prova ali, ele acabou ganhando a corrida. E passou para o Sprint All-Star Race. Já no sábado à noite, a grande novidade realmente foi a vitória do Jim McMurray, marcou sua primeira vitória no Sprint All-Star Race, levou US$ 1 milhão para casa. Então, tá de parabéns aí o Jim McMurray. Ele que, por certo ponto aí, em certo momento da corrida, duelou muito forte aí com... Ele foi com o Dale Earnhardt ou foi com o Matt Cassidy? O Pedrão? Boa pergunta agora, eu não lembro, se eu não estou enganado, acho que foi com o Dale Earnhardt que ele disputou. Mas ele. Não, ele foi com o Carl Edwards, lembrei. Ele teve que segurar bem o Kevin Harvick no final, né? Que o Kevin Harvick queria. Foi com o Carl Edwards. Eu não lembrava com quem que ele tinha. Ele largou, acabei de lembrar agora. Ele largou side by side com ele na primeira fila ali. E segurou, eles duelaram feio ali pela primeira vitória, pela liderança da prova ali, no final no último segmento. E depois a distância que ele conseguiu abrir, o Kevin Harvick, mesmo sendo mais rápido que ele, acabou no final não conseguindo chegar no Jim McMurray. Eu fiquei feliz e contente pelo Jim McMurray, que é um ano importante para ele, ano de renovação de contrato. Então esse 1 milhão aí com certeza vai fazer a diferença aí no final do ano aí. Pedro? Então, a All-Star Race foi bem interessante, eu gostei bastante da prova. Esse formato até me agradou um pouco. O showdown, como o Léo tinha dito já, o Bowyer dominou praticamente. A gente chegou até um incidente no showdown entre Ambrose e Austin Dillon, né? O Dillon acabou tocando o Ambrose, mesmo assim o Ambrose se recuperou e terminou em quarto colocado. Mas só duas vagas, né? Uma boa surpresa também foi o trabalho do Casey Mears, chegou em terceiro. A Danica foi apenas o décimo colocado no showdown. E ela ficou dependendo do pessoal, dos fãs dela, né? A colocarem também nessa prova. Infelizmente, ou felizmente, pro pessoal da Dogecoin e do Reddit lá. Do Reddit, eu acho que fala. Eu não sei como é que pronuncia direito, não. Mas o pessoal do Doge lá, do cachorrinho lá. Nessa campanha no Reddit aí. Acabou elegendo o Josh Wise, uma boa surpresa. Eu só achei curioso que deixaram ele meio de lado na transmissão da prova, né? Tanto a transmissão dos Estados Unidos, que fornece as imagens, mostrou ele muito pouco, né? Que seria totalmente ao contrário se tivesse passado a Danica, né? Mas tudo bem, foi importante, né, colocarem ele na prova, achei bem bacana. E mostrando que com a mobilização na internet, e é interessante até para a NASCAR, né? Porque deve ter tido muitos fãs, com certeza, que assistiram só devido à mobilização na internet que o pessoal da Dogecoin e do Reddit lá fez. A prova do All-Star acabou virando uma batalha de estratégia, de parar ou não parar, né? E aí a gente teve um Jamie Mac apostando que não era importante parar no último segmento. E, assim, o Kevin Harvick, né, parecia que tinha o melhor carro, assim como o Casey Kane, mas o Casey Kane acabou fazendo lambança mais uma vez, né, pisou num possível óleo lá, ele alega que tinha óleo onde ele passou, mas só ele bateu, né. A gente teve alguns incidentes, né, a gente teve o Jeff Gordon, né, que bateu, a gente teve o Kyle Busch insanamente querendo rodar o Clint Boyer, acabou se prejudicando, né? Rodou ele mesmo. Foi no muro e se deu mal e foi bravinho, foi embora correndo para casa. Coletou o Logano, inclusive, coitado do Logano, não tinha culpa nenhuma, acabou envolvido no acidente também. Mais uma vez, né? Mas graças a Deus uma prova que não valia pontos. O AJ Allmendinger também acabou batendo, né? Ele se pegou com o Brian Vickers, né? Inclusive. Outro que bateu, o Greg Biffle foi envolvido no acidente do Jeff Gordon, né? Provavelmente alguma coisa quebrou no carro do Jeff Gordon, foi o que ele disse, né? E realmente deu essa impressão, não foi furo de pneu, mas uma quebra, ele ficou lento e o carro começou a subir. Aí o Greg Biffle não tinha para onde ir e o Martin Truex também não, eles acabaram se engavetando. O Casey Kane bateu sozinho, né? Como eu disse, acabou arruinando o carro dele, mas ainda conseguiu chegar. Foram 5 segmentos, né? 4 segmentos de 20 voltas. A gente teve pits obrigatórios no segundo para o terceiro segmento. E aí no último segmento era realinhado pela média de chegada nos segmentos, né? Nos 4 primeiros segmentos. E aí todos iriam por pit. Ou não, né? Que foi o caso do Jamie Mac, né? Ele optou por não parar, na verdade, né? Ele ficou mesmo, ele não trocou dois pneus, né? Ele ficou na pista mesmo. Exatamente, ele ficou na pista, não era um pit obrigatório. E aí a gente achou que o Kevin Harvick ia vir com tudo e passar ele, mas não foi o que aconteceu. A estratégia dele funcionou e ele acabou vencendo e levou 1 milhão para casa. Ele que é um cara acostumado a vencer corridas importantes, mas não é um cara tão regular, né? Ele já tem uma Daytona 500, já tem vitória em Talladega, já tem vitória em Indianápolis. Então, assim, é um cara em Charlotte, né? Ele já venceu a Coca 600 também. Então ele é um cara que sabe vencer corridas. Então, corridas importantes, né? Mas não sei se influencia em termos de renovação, mas eu duvido muito que o Ganassi não renovasse com ele. Era uma coisa que já era meio certo. No fundo foi um. Em termos de festa foi legal, mas no final foi um pouco broxante. Mas assim, me deu a impressão de que uma Coca-Cola 600 um pouco monótona nós vamos ter, a não ser que os caras se acidentem muito, né? Mas assim, não tenho uma perspectiva de ter uma prova muito emocionante nesse próximo domingo, apesar de ser uma prova longa e a gente geralmente cair na estratégia de combustível. Bom, não valeu pontos, né? Então não tem por que eu chamar de campeonato. Mais algum comentário, Léo, sobre. Oh, então, eu ia falar sobre isso. Você falou algo bem interessante aí, viu, Pedrão? Sobre monotomia. Isso vem sendo já uma constância, já, essa corrida de charge noturna, que vem sendo, como assim, como a temperatura baixa muito, então o ar limpo se torna muito mais favorável ao carro do que talvez você pegar o vácuo, quem está vindo atrás para pegar o vácuo. Então, assim, quem consegue ir à frente, quem consegue ir de cara pro vento, consegue uma vantagem muito maior de quem vem com ar sujo. Então isso já vem se arrastando já há vários anos já. Só que assim, tá melhorando. O ano passado foi muito ruim, esse ano já foi ruim já. Então isso vem melhorando ainda. Até foi questionado esse All-Star aí, né? Porque fazer poucas voltas, tão poucas voltas assim. Sendo que realmente o cara que larga na frente ali, ele pegou na frente ali, funcionou o carro na frente da liderança ali, ele vai embora mesmo, e quem vem atrás não consegue pegar. Isso foi bem questionado. Mas no showdown isso já não é uma regra, costuma se embaralhar muito mais ali as cartas ali. Só que quando é o pessoal de ponta mesmo, tipo mais de ponta mesmo, essa diferença aí acaba não aparecendo, essa diferença de equipamento não aparece, porque os carros são muito próximos um dos outros. Então por isso que, assim, você acaba vendo uma corrida sendo monótona. E a Charles 600, todo mundo, perdão, a Coca-Cola 600, todo mundo sabe que pelo menos ali as 200 primeiras milhas é algo mais light, algo mais monótono. Não acontece tudo só de uma vez, o pessoal espera um pouco mais para atacar. Então, sim, vamos ver uma Coca-Cola 600 aí um pouco mais moderado no boca aí. Vamos ver o que acontece. E a própria questão é essa, né, do ar limpo aí, que realmente vem sendo algo diferenciado aí no encharge das corridas noturnas. É isso aí, eu não estou muito animado assim em termos de competição em Charlotte. Eu acho que não deve ser uma coisa muito emocionante, não, a Coca 600. Pode ser no final lá, por causa de combustível e tal, uma ou outra acidente, alguma coisa. Mas em termos de competição e brigas por liderança, eu tenho minhas dúvidas pelo que a gente pôde ver no All-Star Race. Bom, então é isso aí. Nós vamos encerrando esse terceiro bloco. A gente volta no próximo bloco para responder as perguntas e deixar os nossos palpites para History 300, que também vai ser em Charlotte, da Nationwide, e a Coca-Cola 600 lá em Charlotte também.